Emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz, a 140 watts de potência sobre o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a educação básica, ensino fundamental e médio, né? Aqui nós discutimos vários assuntos relacionados à educação, professores têm a oportunidade de mostrar os seus projetos pedagógicos, alunos têm aí a oportunidade de mostrar os seus talentos, muitos são artistas, né? Na Escola Jesuína nós temos vários exemplos de alunos que são músicos, escritores, e esse é o espaço que eles têm, não só do Jesuíno, mas a gente faz um convite a todas as escolas da cidade, públicas e particulares, para que mostrem aqui os seus alunos, os talentos dos alunos. E também discutimos assuntos do dia a dia, né, que relacionado ao cotidiano. Hoje, excepcionalmente, nós estamos sem alunos, nós estamos apenas com professores, porque o ano letivo está iniciando e a gente ainda não tem nenhum projeto, né, em andamento. Então, nós vamos discutir um assunto aqui que está em pauta agora. Para isso, nós temos aqui os professores Crésio, o professor Sérgio Alberto Ramos Júnior, o professor Vitor Querubim e eu, o professor Toninho, né? Nós estamos com os trabalhos técnicos da Débora Tain. E hoje nós vamos discutir, falar um pouquinho, né, conversar, levar uma prosa aqui sobre a crise hídrica que está assolando o país inteiro, né? Não só o estado de São Paulo, mas outros estados também estão convivendo com esse problema sério aí de crise. A grande pergunta é: essa crise pode ser atribuída somente à natureza ou é um problema de ordem política? É isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Vitor. Revendo o nosso amigo Vitor aqui, né? Agora, por um acaso expulsaram ele da escola. Não porque ele quis, né? Foi convidado, não porque ele é um mau elemento, foi porque o coitado ficou sem aula mesmo, né? Com esse negócio de fechar a sala de aula e o nosso amigo ficou sem aulas lá na escola para lecionar. Mas graças a Deus ele conseguiu um lugarzinho dele, porque ele é um excelente professor também. Nossa, muito bom mesmo. Vamos voltar ao assunto, né? Assim como o Sérgio. Aqui. Sérgio também. Nossa, fica com o Sérgio. São excelentes professores e seria muito ruim nós perdermos professores com um potencial tão grande pro futuro da escola, né? Infelizmente essas coisas acontecem, a gente tá de certa forma à mercê aí das resoluções do Estado, e esse ano não foi muito fácil não, né? Um fechamento de muitas salas, e um corte de orçamento na educação muito severo, e acabou prejudicando não só a gente, mas inúmeros outros profissionais aí, que no caso são mais jovens, né? Que ficam por último na escolha de salas, que acabaram tendo aí que reduzir a carga de aulas, então tem que buscar em outras escolas ou ficar sem mesmo, que realmente diminuíram o número. É curioso que o Estado consegue diminuir o número de salas ao passo que aumenta o número de alunos, né? A demanda é maior, mas ele consegue diminuir as salas. É um milagre. Incrível. É outra coisa, mas a gente tá saindo um pouquinho do assunto, já que você falou nisso, cara, seria tão fácil resolver esse problema, né? Basta ele aplicar aquela lei do piso, a lei número... Esqueci o número dela, aquela que fala que o professor tem que uma carga horária de 26 aulas, hora-aula na escola, e depois mais o resto das horas planejando, buscando novas formas pedagógicas, fazendo outras coisas diferenciadas para melhorar de uma forma ou de outra a qualidade, mesmo as suas aulas, incrementar, melhorar mesmo, colocar um visual melhor, ou passar mais vídeos, ou coisa desse tipo. tipo. É, a longo prazo seria uma boa ideia, mas assim, a curto prazo, para resolver esse nosso problema, né, que a gente acabou comentando em pouca parte, bastava o governo estadual seguir uma diretriz federal, que é de manter 30 alunos por sala no ensino fundamental, né? E coisas que a gente não vê acontecendo, tanto fundamental quanto médio. No passado mesmo, mencionei uma sala em que o número de chamado, o último, se não me engano, era 52. Ah, então você teve sorte, né? Minha sala tinha 55. Aí, tá vendo? Tinha muitos desistentes, você sabe? Tinha alguns desistentes. Sim, sim, mas ele não pode conjecturar isso, né? Um desistente num bimestre pode ser não desistente no outro. Então, é feito daquele jeito mesmo, né? De maneira muito esculhambada. E aí você vê a redução de multiclasse e a gente tendo que trabalhar em condições cada vez aí mais difíceis. É, voltando ao assunto, né? De repente, o que eu ouvi falar... que eu vi, né, algum documentário na TV sobre essa crise, é que está tudo relacionado com alguns fatores ambientais, por exemplo. Estão acabando com a Amazônia, né? E as correntes marinhas, parece que elas estão, de uma certa forma, se modificando com esse aquecimento. E com uma leve modificada que dá essa corrente, ela já altera todo o clima de um continente inteiro. Você pode ver que nos Estados Unidos eles tiveram lá uma nevasca fora do normal lá, que as temperaturas chegaram muito baixas e a quantidade de neve que caiu muito além das expectativas do pessoal. Então não é uma coisa só aqui da gente, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. E as pessoas insistem em falar que não, isso daí é uma coisa corriqueira nada, né? Mas se a gente for pensar desse jeito, a hora que metade da população do planeta tiver sido dizimada por falta de alguma coisa, né? E as consequências são graves. Porque sem água, sem agricultura, sem comida. Sem comida, aí entra o caos social, né? Uhum. E parece que as pessoas, os nossos governantes, não enxergaram isso aí ainda. Né? Insistem em querer fazer milagre com... esperando que o São Pedro abra a torneirinha lá em cima, né? E enche os reservatórios de uma vez. Isso é uma falta de política, uma falta de planejamento que estava na cara que ia combinar com isso aí. É, acho que a gente tem alguns gargalos, né? Não sei, tô nem sei dizer isso, mas de fato essas transformações todas estão ocorrendo aí no mundo. Eu não vejo elas de forma casual, nem corriqueira. Na verdade, você pode colocá-la como resultado de uma série de ações antrópicas, né? De ações humanas que alteraram a estrutura de uma série de ecossistemas e a gente está, né, pagando o preço por isso. Há pouco tempo existiu esse boom aí do aquecimento global, com documentários, né? Inclusive uma série de políticos, tanto a nível nacional quanto internacional, começaram a divulgar os problemas, os perigos futuros, né? Coisa de 10, 8 anos atrás desse aquecimento, e ele foi, assim, em vários aspectos desmentido. Alguns disseram que era mito e nada, e disseram que na Idade Média houve também um aquecimento, não havia poluição, mas os dados estão aí para refutar qualquer argumento contrário. O 2014 foi o ano mais quente da história. É. Por trás desses desmentidos, é claro que existem as grandes empresas petrolíferas, das grandes empresas exploradoras de recursos primários, né, que lucram muito e não gostariam da opinião pública totalmente voltada contra elas. Mas o lance é que, realmente, a gente viu aí, ó, dos 20 anos, né, dos 20 anos aleatórios ao longo da história, onde se registrou maior temperatura, 15 são o século XXI. E nós estamos no século XXI há 15 anos. Logo, não tem como negar que o aquecimento existe e está acontecendo. E isso é em decorrência do efeito estufa e de toda a emissão de gases que vem aumentando, assim, em nível exponencial, né, em termos de emissão. Vem batendo recorde após recorde. E o resultado é o quê? É um aquecimento. Esse aquecimento está sendo, né, digamos... ele pode ser que se reverta ao longo do tempo com ações, mas é muito difícil tentar impedir de uma hora para outra. Mesmo assim, né, Victor, a gente... as pessoas estão focadas só no assunto, mas o que isso causa no ambiente do planeta Terra é muito mais amplo que isso. Por exemplo, eu estava lendo numa revista há um tempo atrás que as espécies que somem diariamente aí são inúmeras, né? E as espécies que nem foram estudadas às vezes e que poderiam estar contribuindo de alguma forma para um fármaco ou alguma implementação mesmo na agricultura ou um combate de uma praga, alguma coisa, né? Então, eu tava inclusive dando uma estudada, quando eu comecei, a gente falou que ia falar sobre crise hídrica, e eu achei um artigo bem massa de um professor pesquisador da universidade, que eu acho que é da Universidade de Minas Gerais, se não estou enganado, e ele começa a falar dos efeitos da devastação do Cerrado e o que, que isso causou, por exemplo, para a crise hídrica que a gente vive hoje, assim. Porque é isso, né? O Cerrado, ele começa assim, o Cerrado está em extinção, está extinto praticamente, né? Contando o rapaz Altair Salles Barbosa. É isso mesmo, rapaz. Ela é da PUC Goiás. E ele é especialista, assim, em estudar Cerrado e tal. E aí, o Cerrado, né, é um bioma aí que tá devastado já faz um certo tempo, né? E essa devastação começou mais na década de 50, né? Quando começou a expansão da fronteira agrícola, começou a construir lá Brasília e tal. E com a destruição do Cerrado, que veio a galope, assim, com a soja, com a cana-de-açúcar, com tudo. É isso, a gente tem menos de 1% de área de cerrado nativa no estado de São Paulo, digo de passagem aqui, não. Aqui dentro da UFSCar tem um pequeniníssimo pedaço de cerrado só, que também tem um outro babado, que é a expansão da própria universidade em cima desse cerrado, que é uma discussão que está desde 2010 acontecendo. Mas quais são os problemas do cerrado, se toda essa degradação do cerrado com a crise hídrica, né? As plantas de cerrado, por exemplo, elas têm raízes profundíssimas. Então elas têm... um terço fora da terra e um terço, dois terços dela para dentro da terra, né? Como o solo do Cerrado não é um solo muito rico, é pobre em nutrientes, né? No sentido de ser pobre em nutrientes, elas conseguem pegar água de reservatórios muito abaixo, né? Aquífero Guarani, que é do arenito Botucatu e do outro arenito, que tem que eu não lembro o nome nunca. E o fato das raízes de cerrado ser profundas ajudam a água, na hora que cai a chuva, a penetrar nesses aquíferos, né? A entrar nessa rede subterrânea de água que, de fato existe, né? E tem cada vez menos também, né? Menos água nessa rede subterrânea. E grande parte das nascentes, a grande maioria das nascentes da bacia do sudeste, das regiões aqui do Mato Grosso, também Mato Grosso do Sul e Sudeste, elas são nascentes que vieram do Cerrado. Todas as nascentes que a gente tem de bacias hídricas vêm do Cerrado. E aí eu tava vendo também que é uma estimativa que a cada ano morrem 10 pequenos rios do Cerrado. Vitor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta você continua. Ensino Básico em Revista. Amigos, estamos de volta com mais uma parte do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui entre amigos professores, professores Sérgio Roberto Ramos Júnior, professor Victor Querubim, professor Clésio e eu, professor Toninho. Nós estamos com os trabalhos técnicos da Débora Tanho e da Vitória Parente, né? Estão fazendo aqui os trabalhos. E no bloco anterior a gente falava sobre a questão do Cerrado, né, Vitor? Você tem mais algo a dizer sobre isso? Tem. Bom, é isso, né? O lance da parte do Cerrado, uma das importâncias para a crise hídrica é essa, né, que foi altamente degradado. Vale um parênteses importante, o Cerrado também é um dos biomas mais antigos que existem no planeta Terra, eu estava vendo isso, achei bem interessante. Floresta Amazônica, por exemplo, tem 3 mil anos que ela se estabilizou do jeito que a gente conhece agora, assim, né? E está em constante mudança. O Cerrado já é um que já tem mais de 65 milhões de anos. Então já vem desde as épocas lá da Gondwana, daqueles montes de Pangeia, antes da Pangeia. Na Pangeia é quando separou tudo. Pangeia era no era Rio. Como é que chama? Gondwana era uma das frações. O movimento de separação mesmo? Essa é a teoria da deriva continental. Da deriva continental, isso. E, bom, e aí, por isso também que é difícil ele recuperar, né? Por ser um bioma muito antigo e altamente já devastado. E é o que me lembrou isso, porque o Clésio perguntou, falou, né, dos animais tal, que estão sumindo cada vez mais. É isso, né, tem certas sementes no Cerrado que só germinam passando no trato digestivo do lobo-guará. Por exemplo, tem uma semente lá que só passando no trato digestivo ela germina, outra que só pegando fogo no espaço ela germina, quebra a dormência da semente, né. Então, a degradação ambiental também é consequência, a crise hídrica também, por parte também dessa degradação ambiental. Não só do recurso hídrico em si, mas de todo o ambiente que está ali em volta, né? Hoje em dia a gente anda aqui por São Carlos e a gente não vê as famosas matas ciliares, né? Que são aquelas matas que acompanham os leitos do rio. E que agora, com o novo Código Florestal, elas diminuíram mais ainda, né? Porque para conseguir expandir mais ainda a questão agrícola, né? Fronteira agrícola de plantação. Era 30, tinha que manter uma base de 30 metros de planta. De qualquer base, de qualquer leito de rio, você teria que ter ao longo de 30 metros de largura, dos dois lados, um leito só de plantas, né? Deixasse as plantas nativas lá, né? E isso não acontece, né, também. E, então, assim, ao meu ver, o que eu vejo como o problema da crise hídrica é, de fato, né, mudanças ambientais que estão acontecendo, muito também em decorrência do que o Clésio falou, que é, bom, a fronteira agrícola subindo agora para o cinturão de desmatamento lá em cima na Amazônia, também dificulta o regime de umidade que chega de lá para cá para o sudeste. E aí, junto com essa parte de devastação ambiental, a gente tem então o lado da devastação ambiental, as mudanças climáticas e a gestão pública, né? Que é um caso à parte seríssimo também, porque a gestão pública, já foram feitas relatorias, relatório da ONU já falou que a questão da crise hídrica é muito uma questão muito mais de gestão do que necessariamente um problema ambiental. O problema ambiental a gente já sabe o que está acontecendo em todos os lugares por ação antrópica. E, independente disso, como se faz então para ter o mínimo planejamento que uma cidade tenha, de fato, usos interessantes da água, né? Eu vi também que grande parte do que a gente gasta dessa água, e outro parênteses, né? 70% do nosso recurso hídrico é para agricultura, né? 15, 20% indústria, 5% ali que sobra, sei lá quanto, para doméstico, vamos botar que é 5% do doméstico. Então será que é a gente necessariamente racionando água que vai faltar, vai deixar de gastar o recurso hídrico? E aquele 70% que vai para a agricultura, né? Como é que faz? E 40% que você perde nos vazamentos. E os 40% que você perde nos vazamentos. E não reaproveitar, você não pegar todo o recurso hídrico que você utilizou e não tratar ele inteiro, né? Para poder reutilizar. É, como fazem alguns países, né? Que usam, eles fazem o reuso até da água de esgoto, né? Uhum. E fica, diz que a água fica purificada. Não sei como que eles fazem, mas eles fazem isso, né? Isso foi um comentário de Catarina de Albuquerque, que é uma relatora das Nações Unidas para a questão da água, né? Uhum. Uma portuguesa. E ela citou, diz que o caso do Japão e da Suíça, né? Que eles reaproveitam. Singapura, uhum. Japão e Suíça, eles reaproveitam a água de esgoto. Ai, que legal. Já existem vários projetos desenvolvidos por cientistas brasileiros, inclusive da USP, que só falta colocar em prática. Existe na microescala, só falta colocar na macroescala. Porque a descontaminação é 99% do que se consegue hoje. A questão técnica está já, né? Já tem, já existe. É uma questão de prioridade política para fazer o negócio funcionar. Existe, né? Isso. Você, por saneamento exemplo, básico, fazer com que de fato tem algumas. Aqui em São Carlos demorou para ter, né, rede de tratamento de esgoto, né? E surgiu. E eu nem sei se chega a tratar tudo, vocês sabem. Não trata, acho que, né? É 60, 70% isso, no máximo, né? Que já está. A capacidade está no máximo. Já está no máximo, né? Então, e é isso, assim, né? E eu acho que isso está muito ligado ao jeito que é feita a gestão do recurso e de todo o serviço, né? De distribuição de água, né? Eu estava vendo também, tem um pessoal da Alemanha, parece que a gestão de certos recursos hídricos, ela não fica na mão do Estado, ela fica na mão de vários setores da sociedade civil. Então tem ONGs, tem a parte do Estado que está ali junto, representando. São fiscal, né? Aqui o que o cara falou assim, aqui o problema é que no Brasil o governo é o fiscal dele mesmo, né? Então, bicho, como é que você dá conta disso, né? Não, a gente não envolve as pessoas em questões, né, de... Quando há tudo, né? Nossa política de organização civil é essa, né? São poucos os espaços que a gente tem efetivamente para discutir em cima daquilo, né? Discutir em cima de um plano diretor de cidade ou de um plano gestor de recurso hídrico, né? No caso da Sabesp também, que foi privatizada, né? Que aí o objetivo é o lucro, não é propriamente, né, o bem-estar da população. Uhum. O que... É um erro, né? É um erro. Porque isso está contra os direitos humanos, uma questão básica. É uma sobrevivência. Mas o lucro está em primeiro plano. Porque a miséria dá lucro, né? De algum jeito, essa falta de água para as pessoas, de algum jeito, tem gente que sai ganhando com isso, né? Eu não sei se vocês lembram do que aconteceu na Bolívia, né? Que é bem marcante, assim, acho que foi 2003, que eles queriam privatizar uma questão dos recursos hídricos forte, assim, na Bolívia. Mas de vender mesmo água, já se vende água, né? Pra começar, tem gente que já é dona de grandes recursos de água, né? Da Nestlé, o pessoal da Nestlé tem várias fontes de água que são dele, já, né? Minerais e tal. E na Bolívia foi aconteceu isso, né? Aconteceu um movimento forte de várias dessas grandes indústrias, como Nestlé e outras, lá na época, não lembro qual que foi. Mas que tentaram privatizar os recursos bolivianos e a população foi pra rua, foi pra cima, nervosamente. Tem até um videozinho que eu passo pros meus alunos, chama Abuela Grilo, já viram? É uma animação, um desenhinho, que mostra, enfim, é de uma maneira meio lúdica, mas pra mostrar a questão da água pras crianças. E nessa situação em La Paz aí, que foi verdadeira, né? E aconteceu na base da porrada. Da porrada, assim, né? De ir pra rua, a galera conseguiu reverter esse quadro de privatização da água. Aqui no Brasil, né? Os diretores chegaram a afirmar que a água deveria ser mesmo privatizada, né? Aliás, a intenção desses setores é privatizar, se possível, até o oxigênio. Uhum. Tem até uma música do Siba. Vocês conhecem o Siba? Que é um... É um rabequeiro lá de Nordeste, ele fala, será que ainda vai chegar o dia de se pagar até a respiração? Pela direção que o mundo tá tomando, eu vou viver pagando lá do meu pulmão. Muito boa, excelente. Que doideira. Mas é isso. Não, ainda acho que ele tem algum tempo nesse bloco. Temos tempos ainda. Vai lá, Sertão. Não, eu tava vendo você falar e pô, tudo a ver, cara. Eu devo ter lido esse mesmo artigo que você falou aí, de um alemão que veio aqui fazer uns comentários, e ele realmente diz, olha, a questão não é puramente ambiental. Existe, sim, um problema grave de gestão, um problema de não racionalizar esses recursos ao longo do tempo, e a situação chegou a esse ponto em virtude dessa má administração. Inclusive, dá alguns números que são até mesmo assim, ultrajantes, né? De ver o tempo todo que se teve, todos os como disse o Vitor, os relatórios, as informações que foram dadas ao longo do tempo, onde se previa esse período de estiagem, né? E como que haviam caminhos a se tomar. E esses relatórios foram, né, sistematicamente ignorados em virtude realmente do lucro e do menor investimento e maximização dos lucros, que é essa lógica colonial que existe até hoje, né? Investir o mínimo, lucrar o máximo. Qual é o resultado? A gente está vendo aí quem acaba logicamente pagando o preço mais alto é a população. Como o Vitor mencionou, entre 70% e 80% dos recursos, né, da emissão da água é canalizada, destinada aos setores produtivos. Agronegócio e indústria. Sobra uma parcela muito pequena. E nós vemos uma campanha muito intensa, né, nos jornais, está dedicada à economia por parte da gente. O consumidor final, que pelo que acabamos de ver, acaba ficando responsável pela menor parte do consumo. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a crítica e entender que se começar a faltar água para os outros setores, né, esse preço vai ser repassado através da cadeia de produção para os produtos que nós consumimos. Isso já vem acontecendo. Basta ver no supermercado os preços, principalmente das verduras hidropônicas, o que está acontecendo. E a tendência é ficar cada vez pior. Sérgio, nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já já. Ensino básico em revista. Eu não vou pedir, mas se você quiser me dar aquele beijo ao qual eu faço jus, espero você entrar, acender e apagar a luz, abrir a janela e me dizer boa noite, Zé. Até amanhã, se Deus quiser, tá tudo legal. Fica mais um pouco, amor, eu ainda não dancei com você. Somos quase vizinhos, fazemos o mesmo caminho. Vamos, me dê sua mão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Eu não vou pedir, mas se você quiser me dar aquele beijo ao qual eu faço jus, espero você entrar, acender e apagar a luz, abrir a janela e me dizer boa noite, Zé. Até amanhã, se Deus quiser, tá tudo legal. Fica mais um pouco, amor, eu ainda não dancei com você. Somos quatro vizinhos, fazemos o mesmo caminho. Vamos, me dê sua mão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Quando o baile acabar, eu deixo você no seu portão. Thank you. estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje discutindo a questão da crise hídrica, né? Estamos aqui conversando sobre diversos aspectos dessa crise e no último bloco a gente falava da questão do planejamento, a questão política aí, né? Qual é o grau de responsabilidade dos governos nisso aí, né? O Sérgio estava dizendo que isso aí já foi já alertado já há algum tempo, inclusive exemplo da própria Cabesp, né? Da Sabesp, eu estou confundindo com a outra, da Sabesp havia alertado, né, o governo de que haveria essa crise. Né? Certo, a gente tem, para poder validar isso que eu estou dizendo, o fato de que a estiagem já vem de algum tempo, a gente pode dizer que de coisa de 2 anos para cá, nós vemos uma mudança atípica no regime de chuvas. Nós fechamos janeiro passado com 30% do reservatório no principal sistema de abastecimento lá, que é o Cantareira. Se com 30%, mais as tradicionais chuvas de janeiro que vieram lá no ano passado, de certa forma, né? Irregulares, mas vieram. Chegamos a julho com 16%, já período de inverno, julho, agosto, 16%, né? E já começou a aparecer em julho, agosto do ano passado, palavras como, né, o volume morto, e racionalizar a água, e, enfim, restrição hídrica e blá, blá, blá. Vamos tentar entender como que vai funcionar agora, né? Estamos começando o ano com 13%, sem chuva, porque acabou janeiro, nós vimos aí algumas pancadas esporádicas. De que forma abastecer a população? Será que a matemática for aplicar, nós vamos ter 3% em julho de água nesse reservatório para abastecer 15 milhões de pessoas, de consumidores. Lembrando que a partir de 3% ou 4% a captação já é irregular, vem mais barro que água. Então, as perspectivas são caóticas. E o que é realmente revoltante é que nesse prazo de um ano, dos 30% lá de janeiro de 2014 para cá, o que foi feito? Qual é que foi dia, né, que eu quando eu também estava vendo os artigos, eu achei um artigo que é de 2000, quer ver? Julho de 2002. E nesse artigo ele já estava tratando, foi feita uma auditoria que tratava sobre a questão da crise da água já. Eles já estavam já desde aquela época discutindo e prevendo que ia acontecer essa falta de água em 19 regiões metropolitanas do Brasil. Então, tipo, é um negócio que já está estudado, já está conversado, já tá se falando disso já há coisa de 10 anos, né? Em 10 anos, que a gente viu até agora, né? Por consequência, a gente vê um volume do Cantareira ali, que já está no segundo volume morto mesmo. E o que, que se faz a partir disso, né? O que, que não se fez? Não se fez foi pensar em outros momentos de captação de água, melhorar realmente a questão dos encanamentos, reutilização dessa água do nosso próprio sistema que a gente já tem, né? Urbano. Não foi feito, né? E aí que fica complicado, né? Aí o que, que a gente tem como solução agora que o nosso querido governador deu é pegar a água da Billings, que é uma represa poluída, tóxica pra caramba. Uhum. Ele quer pegar uma parte do volume da Billings e jogar em outros dois sistemas, que é o Guarapiranga e o Alto Tietê. E aí ele quer. Só que essa água é cheia de tóxico e tóxico pesado. Pesado cancerígeno, assim, pesado nível hardcore. E aí o que você faz? Você pega, vai abrir a torneira, vai sair aquela aguinha com aquele cheiro bonito, aquele gosto bonito. Não dá pra usar pra tomar banho, não dá pra fazer quase nada com essa água. Então, assim, ele vai jogar uma parte de uma água tóxica em dois reservatórios que estão muito abaixo já, então eles não vão dar conta de. Porque se você pega um pouco de água tóxica só. E joga um monte de água limpa, até que segura a onda, entendeu? Mas não tá rolando lá, não tem água. Então, é essas coisas que a gente vê, assim, o cara vai pegar e vai jogar esse reservatório que tá poluído faz tempo. Por que poluiu esse reservatório que eu tava lendo nesse artigo aqui, ó? Esse artigo aqui é da onde? Deixa eu ver aqui. SP Expresso, o nome do site. E... O que ele está falando? Que a Billings, o reservatório Billings, ele era um reservatório que começou a receber muita água do Rio Pinheiros, de São Paulo, que é altamente poluído. Porque chovia, alagava tudo lá no estado, na cidade de São Paulo. Então, para não alagar, eles jogavam a vazante da chuva para Billings junto com esse riozão sujo. Então, tá poluído faz mais de 10 anos. Em 2010 que a população do entorno entrou com uma ação no Ministério Público para tentar reverter o caso. Então é isso, assim, aí no final de tudo isso, o que, que a gente vê? A gente vê um governo, uma situação de gerência que é isso, ele pega e faz esse monte de, como é que chama? Traquitana, gambiarra, sei lá, como que é. Mas isso está acontecendo em Minas Gerais também, né? Em vários estados. Então essa é uma cultura política que existe no Brasil há muito tempo, né? Não tem política de Estado, né, Sérgio? Tem política visando a próxima eleição. Visão da próxima eleição, que foi o que aconteceu. Se talvez, né? Qual que era? Me conjectura isso, me ocorre a mentalidade. Será que o partido da situação em nível estadual, né? De governo estadual, pensava assim, olha, vamos ver aí, talvez a gente não ganhe, talvez a gente não vai perder tempo com o para ampliação da captação de água. Ah, a gente ganhou, agora vamos ver o que faz, só que é tarde. E é como te falei, é um recurso indispensável à sobrevivência. E que está à mercê do capital, à mercê do capital e ao mesmo tempo à mercê dos interesses desse jogo político que objetiva a eleição pela eleição. O Vitor deu uns dados interessantes aí, importantes, e vale lembrar que de acordo com a ONU, para que um ser humano possa viver com relativo conforto, vamos dizer assim, ele precisa diariamente de 110 litros de água. Entendeu? O brasileiro gasta em média no banho, em um banho de 15 minutos, 135 litros. Então, não vai dar. É, uma outra questão que é levantada aqui por essa relatora das Nações Unidas é que no Brasil, se projetam obras, né, de vulto para resolver esse problema, a transposição do Rio São Francisco e não sei o que mais, milhões e milhões. Quer dizer, deveria se procurar políticas mais simples, né, de se atingir para se resolver o problema, não é, Vitor? Uma coisa que não precisa de grandes obras, claro, é importante, mas eles dão prioridade a isso. Porque essas grandes obras geram trabalho para a empreiteira que gera receita para elas, né? E eu acho que também vai muito disso, né? E as maravilhas da licitação. Não é tão... E as maravilhas da licitação. Mágicas, que vem coisas lindas, né? E gera muito lucro para quem está interessado com essa miséria toda. É isso, né? A crise da água, ela não é nem atual. Então, não é que ela não é atual. Ela já é atual há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás, a gente vê que os estados lá do Nordeste também sofrem com a falta d'água por falta de... Porque lá, o ambiente mesmo, tem uma região lá que chove menos mesmo. E já é falado desde então que a falta de água do pessoal lá não é por causa que não chove, é por causa do quê? Que a gente não tem uma questão de uma gestão pública séria, né? Em prover as coisas mínimas e básicas, né, para as pessoas. Não acontece isso, né? E aí, quando a gente vê as grandes obras, é isso, né? Parece que vai ficar tudo lindo, né? Ah, vamos fazer lá a transposição. Transposição do Rio São Francisco é outro babado gigante, biologicamente, geograficamente, geneticamente. E tá rolando, né? Pode ser importante socialmente também, mas vai ser importante para quem? Para os produtores de fruta? Ou vai ser para a população? É, exatamente. É isso que eu fico pensando. Eu acredito que a gente tem que pensar de maneira geral. O abastecimento de água, ele tem que, sim, priorizar as necessidades básicas das pessoas, porém, a gente tem que entender que toda uma cadeia de produção depende da água. E isso é inevitável. Se a gente não tiver realmente abastecimento no setor de agronegócio, também vai passar fome. É necessário isso. E lembrando que, no caso desses sistemas que eu mencionei agora, né, chegar realmente a secar e não ter mais água, as outorgas, né, são as permissões para se receber água, os primeiros a terem as outorgas retiradas são as fazendas, os setores de agronegócio, que consomem mais, depois as indústrias e, por último, só as pessoas, por uma questão de não matar as pessoas de sede. Uhum. Mas agora, vamos imaginar o que um mês de outorga, de absolutamente, né, a cessão de água para esses setores produtivos, produtores de alimento, vai causar no preço. Então, é que é assim, né? Só desculpa de cortar, mas pensando no agronegócio e na parte da agro... Da parte da, como é que chama isso, meu pai? Agricultura, né? A agricultura, a grande parte, não é para produção de alimento, né? Produção de bens que são importantes, sim, para a parte da economia do país, mas basicamente o estado de São Paulo é para produção de cana que vira etanol, não vira comida, né? Uhum. Não, não, como é que fala, palatavelmente, materialmente, não vira a comida que a gente come, né? É isso, assim. Teoricamente, pra gente viver, a gente não precisaria de muito, né? Que esse sistema todo coloca a gente num jogo muito complicado, né? Que a gente tem que começar a pensar nessas coisas mesmo, né? E é importante pensar que, realmente, se acabar a água na agricultura, a economia do país vai lá para baixo, porque é daí que vem, né? A base da nossa economia é a agricultura. Infelizmente, até hoje, né? E isso também é um outro dado interessante essa semana, é que nós regredimos, né, no sentido de exportação de produtos tecnológicos, eletrônicos. Nós temos cada ano um retorno àquela condição de exportadores de matéria-prima, de produtos primários. E isso também está relacionado com o aumento da demanda por água. Então, o que ocorre? Nós, eu acho que, né, o que a gente deve, pelo menos, olhar com um espírito crítico aí, nós, consumidores, nós, pessoas comuns aí, temos que mudar os nossos hábitos? Sim, sem dúvida, isso é importante também, isso é uma questão de consciência, de se sentir bem, né, de sentir aí um dos culpados por isso, né? Como eu te falei, a gente gasta mais água do que a média das pessoas em nível mundial. É um hábito, né? Um hábito de desperdício. Mas é importante saber também que existem outros interesses envolvidos, né? Que também lucram com isso, ou também perdem junto com a gente e gastam muito mais, e que talvez não estão sendo alardeados aí pela grande mídia como deveria. Se é necessário fazer aí cortes, né? Restrições hídricas, como gosto de falar, né? Para ser pessoas comuns, é também preciso dividir aí esse prejuízo para outros setores, né? Sérgio, vamos fazer mais um intervalinho musical e voltamos já já. Ensino básico em revista. Estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui discutindo a crise hídrica, né, que o Brasil está vivendo. Né? Para isso nós estamos aqui com os colegas Sérgio Alberto Ramos Júnior, professor Clésio, professor Vitor Quirubim e eu, professor Toninho. Né? Com os trabalhos técnicos da Débora Tanho e da Vitória Parente. Tá? E no último bloco você falava sobre... Você quer retomar o assunto? Ah, sim. Sim, eu estava também já concluindo, né? Estava falando justamente sobre o foco, né, que a mídia está dando para esse problema, e também mencionamos todo o passo que a calamidade chegou em virtude também da negligência dos responsáveis por isso. E só já estava fechando a minha fala naquele bloco, mas acho que fica realmente importante ter essa dimensão, né? Poxa vida, o que eu posso fazer para diminuir o tamanho do prejuízo? Nós, como consumidores finais, como meros mortais aqui, né, que pode de repente fechar uma torneira, né, se preocupar mais aí com a água que está sendo usada como vassoura e tal, é muito pouco, né? Representa pouco, né? Realmente. Pouco. Mas existe toda uma cadeia aí de produção que utiliza água também, e então parece que não tá sendo lembrado nesse processo todo. Teria que ser reestudado de uma forma mais racional pelo E os rejeitos que elas produzem também, né? Com, por exemplo, a parte também da agricultura que a gente tinha falado, uma parte dessa água acaba caindo nos lençóis freáticos de novo, mas cai com o quê? Com um monte de veneno. Um monte de agrotóxico que ele penetra, né? O solo chega no lençol freático e chega uma água que a gente vai tirar uma hora do aquífero Guarani, vai chegar um tonto que a gente vai tirar em algumas regiões, água que vem contaminada de agrotóxico também, né? Então não só, né, pensar em como utilizar a água que já está sendo utilizada, mas pensar também como reutilizar ela ou como tratar ela, né, de uma maneira... E o Brasil é líder nisso, né? Pelo menos nisso a gente é líder em consumo de água. A gente é líder em consumo de água em reservatório, né? A gente é o país que tem maior reserva de água, se eu não estou enganado. Não sei se tem algum... Sim, mas o agrotóxico também, né? De agrotóxico a gente é o que mais usa. O brasileiro consome em média 5 litros de agrotóxico por ano. Olha que gostoso. Delícia. Você come juntinho ali, come aquele pimentão vermelhão, gostoso, né? Aquele pimentão corpo. Oh, que gostoso, né? Pimentão aí. Você come super bem, só agrotóxico. Para as crianças é excelente. Enfim, né? Mas esse lance dos aquíferos, a gente falou, né? E tal, mas a exploração deles é algo viável, assim, no caso. A gente explora eles já, né? Na verdade. E que proporção, sabe dizer, mais ou menos? Rapaz, eu vi aqui também que assim, cara, o aquífero Guarani é um que tem mais de 60 milhões de anos também de formação. Ele tem dois tipos de rochas, que são... Por que é o aquífero, né? O aquífero é uma rocha que tem lá embaixo, várias rochas, uma formação de rocha que tem embaixo, que é um arenito, que eles chamam, né? Que é uma rocha muito porosa. E por ela ser porosa, ela armazena muita água dentro dela, como se fosse uma esponja. E o aquífero Guarani é um dos maiores, né? Compartilhado entre o Brasil e alguns países em volta aqui da América Latina, compartilham esse aquífero que é gigante. Tem um grande também lá perto da Amazônia. E assim, já a gente já utiliza, né? A água aqui em São Carlos, alguns bairros de chácara já pegam de lençol freático diretamente a água. É feita água a partir de sistema de irrigação a partir do aquífero já, em vários lugares. E parece que os níveis deles estão baixos, justamente porque eu já tinha falado, né? Que é o cerrado está extinto praticamente. Por estar extinto, como é dali que a água penetrava melhor no solo, que aí você vai vendo que vai ficando complicado tudo, né? Vai ficando tudo meio... Aqui em São Carlos, vocês sabem qual que é o... Acho que uma parte, qual que é a base do nosso sistema hídrico aqui que a gente... Basicamente sabe? É só aquífero. Quase aquífero, tudo aquífero. Quase, né? Porque o sistema de captação da cidade, os rios que eles captavam, eles captam aqui embaixo agora, perto do Parque Ecológico. É, né? O Monjo, no Y do Cerrado, que está dentro, digas de passagem, da Federal. É. Uhum. E os demais, os outros pontos de captação, estão todos fechados, porque, segundo então secretário na época... Uhum. Não lembro o nome dele, me falou. Sim. Ele foi fazer uma palestra e falou que está tudo contaminado. É. Ali perto da USP tinha um ponto de coleta, mas aquele riozinho que passa ali já era. É, né? Entendeu? E aí, basicamente, a prefeitura hoje, só os poços que tem nos bairros é tudo do aquífero. É tudo basicamente. Por isso que pra gente não vai faltar água, porque eles estão tirando o aquífero. É uma porcentagem bem alta. É, né? É. Eu sei, assim, por exemplo, aqui em São Carlos, que eu sei de histórias, que tem alguns córregos que tem esse lance histórico, né? Tem o lance da cidade de Araci, por exemplo. A cidade de Araci também era uma região que não totalmente poderia... de cerrado, que não poderia ter a construção do jeito que foi feita lá, desenfreada, sem... A princípio foi feita, né? De um jogo político muito estratégico e bem pensado. Bom, enfim. E aí, ali no Cidade de Araci, o que acontece? Ali tem o que eles chamam de córrego d'água fria, que é um ponto de nascente do aquífero Guarani. É, ali bem em cima, né? Bem em cima. E foi feita uma urbanização desenfreada, como toda cidade é, né? Sem plano nenhum de crescimento, né? O problema da cidade é isso, né? Ela cresce sem muito plano, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. De acordo com o interesse imobiliário. De acordo com o interesse imobiliário, né? E essa pressão, essas pressões são muito grandes, né? A gente vê dentro da Federal é isso, é uma pressão muito grande para uma disputa de uma área de cerrado que é minúscula, mas é ainda uma área de cerrado, né? Se for parar para pensar. E aí começa a ficar complicado, né? Que aí é isso. Como que a gente consegue... atender essa demanda econômica, que, sinceramente, é porque o dinheiro vai para os bolsos de poucas pessoas, né? Isso que é complicado. E, ao mesmo tempo, atender a demanda da produção de coisas, né? Produção de bens, e sem estragar tudo, como a gente faz com tudo. O desenvolvimento sustentável seria a resposta, né? Mas ele, aqui no Brasil, vamos dizer que são poucos lugares em que se observa isso ser colocado em prática, né? A sustentabilidade de fato. Porque a realidade é que o desenvolvimento sustentável, pleno mesmo, né? Como a gente vê em alguns países aí, né? Que já tem uma história de envolvimento com a ecologia, de responsabilidade ambiental muito maior, ela não dá lucro. Ela diminui, na verdade, o lucro, né? Ela vai te produzir o necessário, né? Como a gente falou, o Brasil é campeão e muito, né? Se destaca no campo do consumo. Então, a gente fala em reduzir produção em equilíbrio, em reduzir a quantidade de produção por áreas, né? Dentro do desenvolvimento sustentável você tem uma capacidade produtiva limitada. Não combina com a noção de competitividade capitalista que se instaurou aqui. Não tem essa, não, eu vou limitar a minha área produtiva, eu vou realmente manter aí 30 metros de cada margem do rio de maciliar, porque isso é necessário. Não, você vê essas necessidades humanas assim, e ambientais mais urgentes sucumbirem diante do interesse do capital, do lucro, que é sempre colocado no mesmo lugar. Então, eu acho que essa crise toda também serve para refletir o modo de produção na qual nós estamos criando o país e, se a gente permite dizer, na qual o mundo está sendo estruturado. Um modo de produção que ele é suicida. A gente está consumindo muito mais do que, né, os nossos recursos, né? Não quero se parecer malthusiano, mas a realidade é que a gente pode até estar produzindo em grande escala para todo mundo, sem dúvida, mas nós estamos poluindo em condições, assim, em números absurdos. É, no Oceano Pacífico já existe uma ilha, assim, não vou saber as proporções, mas é uma ilha, você pode sempre chamar uma ilha, de detritos. Que se acumulou, levada pelas marés, formada por garrafa PET, e detritos variados, assim, de sujeira, na qual foi descoberto, inclusive, nas buscas por aqueles aviões aparecidos lá aqui da Malásia. Eles se depararam com enormes, né? Chegaram até a imaginar que podiam ser os troços dos aviões, mas eram maior do que vários aviões. Eles falaram, mas o que é isso? E quando as fotos se aproximaram, viram que é lixo. Eles acham, a princípio, com o satélite, tinha indicado como se fosse uma ilha não mapeada. É puro lixo boiando no meio do Oceano Pacífico. Então, a gente está por níveis absurdos. E ao ponto de que, se o desenvolvimento sustentável não se tornar uma realidade, a tendência é nós termos até, inclusive, conflitos, como já vem se alardeando aí, em virtude dos nossos recursos naturais. É que o nosso sistema que a gente vive é muito bom em fazer assim, né? Pegar qualquer palavra, velho, e botar do lado dele, que nem desenvolvimento sustentável, né? O conceito de desenvolvimento sustentável é muito interessante. Só que é isso. O capitalismo pega isso e faz a empresa ter um desenvolvimento sustentável. Vai lá, a gente é economicamente, ecologicamente correto, por causa que a gente faz não sei o que tem. E é isso que é difícil. A gente não consegue, parece que atravessar, furar essa barreira, né? De pegar alguma coisa, de não deixar uma palavra ou uma ideia, né, ser apropriada por toda essa lógica, né? E se a gente for mais longe, vamos para a África pensar em como que a África está, então, em questão de recurso hídrico. Lá tem país lá que está em uma situação de calamidade mesmo, assim, também, né? E voltando para o Brasil também, vários pontos no Nordeste, você vê gente que agora, os pessoal do Sudeste tá começando a entender isso agora só. Mas é por quê? Por fato de ser renegado há muito tempo, muitas coisas, né? Nordeste é renegado, né? Terra de ninguém em vários momentos lá. É, a gente vê, como você disse, a ideia da opinião pública, ela tem que ser conduzida através realmente dos nomes, das palavras, né? É, não se vê falar aqui em racionamento de água, né? Racionamento pega mal, porque racionamento implica numa ingerência, uma incapacidade, né? Que foi ter de algum sentido, em algum período aí que não foi feito corretamente. Agora, a restrição hídrica é muito mais gourmet, né? Muito mais... é uma coisa mais sofisticada. O diesel. Restrição hídrica foi culpa da natureza, né? Não temos culpa nenhuma, gente. É uma restrição hídrica, é muito mais chique. Então, são duas palavras para dar contornos aí diferenciados. É o famoso eufemismo. Gente, nós estamos terminando o programa, né? Quero agradecer a presença dos amigos aqui. Aliás, vocês não são convidados, vocês fazem parte do projeto. Eu conto sempre com vocês. Vitor, Sérgio, Clésio. E na próxima semana estaremos provavelmente aqui novamente juntos, nós todos aqui, né, para discutir um assunto, uma nova pauta. Uhum. Tá? Quero agradecer a audiência de vocês, amigos, e convidá-los para que estejam na próxima semana, na quinta-feira, às 17 horas, com reprise no sábado, às 13 horas. Sempre aqui pela Rádio Scar 95,3. Escute diferente.